Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô! Alô, vovó! Agora, pela Rede USP de Rádio, com músicas que o rádio tocava, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. A sua pedida matinal de todos os domingos de manhã. Na abertura, nós vamos atender ele que reside em São Paulo, a nossa Supercap. Ele que é o senhor Álvaro Cavalcante, que reside em Pinheiros, está em nossa sintonia pela Rádio USP de São Paulo e ele nos envia um simpático e-mail nos cumprimentando pela passagem de ano, desejando à nossa equipe um Feliz Natal. Nós, embora tardiamente, agradecemos e retribuímos ao senhor Álvaro Cavalcante, de São Paulo, bairro Pinheiros, e que diz em seu e-mail que a nossa Pauliceia desvairada também amanhece ao som de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. E para ele, o Sr. Álvaro Cavalcante, conjunto vocal titulares do ritmo, dando um show de interpretação em arranjo do Chico, do Dorival Caymmi, o bom baiano Rosa Morena, Davi Nasser, aquele mesmo que nasceu em Jaú e fez sucesso no Rio de Janeiro como escritor e jornalista. Davi Nasser assina conjunto Anjos do Inferno, canta Nega do Cabelo Duro. Tudo isso para ele que reside no bairro Pinheiros, em São Paulo, o senhor Álvaro Cavalcante, que está em nossa sintonia e ainda gostaria de ouvir do Chico Buarque de Holanda, com quarteto em si, a melodia A Banda. Rosa morena bella, rosa morena bella, rosa morena, aonde vais morena rosa, com esta rosa no cabelo e este andar de moça prosa. Morena, morena rosa, rosa morena, samba tá esperando, esperando pra te ver. Deixa de lado esta coisa de dengosa, anda rosa, vem me ver. Deixa de lado esta pose, vem samba, vem sambar. E o pessoal tá cansado de esperar, oh rosa. E o pessoal tá cansado, cansado. E o pessoal está cansado de tanto esperar, esperar. E o pessoal está cansado de tanto esperar, esperar, esperar. Vem cá, rosa vem, rosa vem, vem cá. Rosa vem, rosa vem, oh rosa. Aonde vais morena rosa, com esta rosa no cabelo e este andar de moça prosa. Vá, vá, vá, vá, vá, morena, vem, morena rosa. Rosa moreno, samba tá esperando, moreno, samba tá esperando, pra te ver. Deixa de lado essa coisa que vem rosa, anda rosa, vem me ver. Deixa de lado esta pose, vem sambar, vem sambar. pessoa tá cansado de esperar. Ô Rosa, que o pessoa tá cansado, que o pessoa tá cansado, que o pessoa tá cansado de esperar. Rosa vem, Rosa vem, Rosa vem, vem cá, vem cá, vem. Rosa morena vem cá, Rosa morena vem cá, Rosa morena vem cá. Despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas. velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou: quem dera moço pra sair no terraço. E dançou a moça feia, debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, que era doce, acabou. Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, em cada canto matou. Depois da banda passar cantando coisas de amor. Para papo. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ó, linda criança, se parte, me enche de dor. Se fica, me mata de amor. Mas esta pedida está no ar em seu 14º ano consecutivos, agora pela Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Senhor Rubens, muito prazer em ouvir a sua voz. Estou aqui em Roma, onde vivo desde 2000. Só agora descobri esta Rádio USP. Vi que o senhor foi radialista em Santa Fé do Sul, a minha cidade. Fico feliz em saber. Parabéns pela audição. Um feliz Natal ao senhor e à sua equipe e um ano novo que seja cheio de música. Atenciosamente, Creuza. Aliás, em Santa Fé do Sul, onde nós militamos naquela emissora poderosa, nós deixamos vários e vários amigos. Este aqui deve ser um deles, pois pelo nosso site ele conseguiu nos identificar e está mandando de Roma, onde ele reside e nos ouve. Pela audiência, Dona Creuza, os nossos sinceros agradecimentos de coração. Mas, vamos nós com música? Vamos sim. Nós vamos atender agora o Sr. Mário Batista, que reside em Ribeirão Preto. Ele está em nossa sintonia. Ele reside no bairro Ipiranga, lá na capital do chope, a capital do café. Sr. Mário Batista também diz que Ribeirão Preto amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ele, que residiu em Matão, ele diz aqui em seu e-mail, a música composta pelo Jorge Galati, aqui interpretada em gravação original com Carlos Galhardo, Saudades de Matão. Tudo isso para o Sr. Mário Batista, que hoje reside em Ribeirão Preto e fica a nos ouvir pela Rádio USP daquela cidade em 107,9. E ainda para ele, Sr. Mário Batista, em nossa sintonia, Chico Petrônio, dependendo em belíssimo arranjo do José Fortuna, que fez a poesia, esta melodia imortal, Raios de Sol. Neste mundo eu choro a dor por uma paixão sem fim. Ninguém conhece a razão porque eu choro no mundo assim. Quando lá no céu surgir uma peregrina flor, pois todos devem saber que a sorte me tirou foi uma grande dor. Lá no céu, junto a Deus, em silêncio minha alma descansa. E na terra todos cantam, eu lamento minha desventura desta pobre dor. Mas ninguém me diz que sofreu tanto assim. Esta dor que me consome, não posso viver. Quero morrer.